757-17, me escuta? 757-17, não se escuta. 757-17, autorizado Salvador Galeão, 340 nível. Decolo no zero direita, da El Leda Bidev. Aerovia Upper Whiskey 50. O controle em 199.8, aciona 5503. Autorizado Rio de Janeiro no 340, decola na 10, saída da El Leda Bidev. 503, transponder 98, controle. Afirmativo, 5717, chama a push e acionamento. Só confirmando, eu tô Galeão. Afirmativo. Salvador, bom dia. 649 da web, portão 5. Autorização 340, Guarulhos. Afirmativo, web 6749, autorizado Salvador Guarulhos, 340. Decolo na zero direita da El Leda Bidev. Em Bidev, Aperiosk 50. O controle em 199.8, aciona 5475. Cliente autorizado, 4340. Recorda 1-0 com curva de direita, saída da El, via da Bidev. Bidev, recebe para o via 3500. O controle, transponde 475. Web 6749. 6749, cotejamento correto, chama puxa e acionamento. Chamará 49, obrigado. Confirma o portão, é o 04. Portão 4, correto, 4. Afirmativo. Valeu, desculpa. Salvador, bom dia, tá 3201, informação é. Tan 3201, bom dia, desci, mantenha 2000 via ponta, altimetro no 0 no 2. Acione identificação, reporte localizador. 2000 via ponta, 1012, reportado localizador, 3201. Controle Salvador, aqui é o Golfo Tango Uniforme. Prossiga. Golfo Tango Uniforme, solicito autorização de reboque do pátio, da remota do pátio 1 para a posição número 6, o fim é 6 do pátio 1. Autorizado. Reporte ao término. Ok, obrigado. Salvador 4177 para o posto de acionamento na posição 1. Autorizado, 4177, chama táxi. Autorizado, chama pro táxi. 2L5898, bom dia. 5898, autorizado, Salvador Confins, 340 nível. Decolo no zero direita, da Euleda Bridging, Bridge up 16. Controle 199.8, transponder 5504. Rodão 90, né, da Helder da Gris, 340 aprovado, 4398, 504. 5898, chama puxa acionamento. Chamado, 5898. Fala grosso. Fui. Visual 320. Gente, complete a aproximação. Torre 118, meia dúzia, bom dia. 18, meia, bom dia. Bom dia, tá 3201. 3201, altímetro 10 no 2, sem pouso autorizado, pista 10, vento 1 com 5 nós. Pouso na 10, 3209, obrigado. Hoje o Azul 4177 está com 95 a bordo, 3:45 alternando com fins para o táxi. Táxi autorizado à direita via Índia Alfa no ponto de espera do 10 chama pronto, altímetro 0 no 2, Azul 4177. Índia Alfa, ponto de espera, chamada pronta, 4177. Salvador 6749, portão 4 para PUSP, acionar por aqui. 74904, está livre, chame táxi. Autorizado, Samara. Hoje, Salvador 4177, está pronto, ponto espera no 0. O 4177, após a passagem do TAN na curtíssima final, ali mantém. Ali mantém, 4177. D201, solo 55, libera direita, vai taxiar via Alfa, Kilo, vai taxiar via Pátio 3 pro Pátio 1. Ok, Alfa, Kilo, Pátio 3 pro Pátio 1, o TAN 3201 livrado. Negativo, solo 3201 reporta na saída do Pátio 3 para ingressar no Pátio 1. Vamos lá, 3201. 4177, tem decolagem autorizado no 0, vento 110, grau 059. Livre decolagem no 0, azul 4177. Pista 0, 4177. Sim. Web 6749, chama o solo em 121 decimal 9 para iniciar o táxi. 219, semana, grato. Web 5717 na escuta. 5717 na escuta. Para push e táxi, chama o solo em 121 decimal 9. Semana solo. 219. Web 5898, copiou? 5898, 1219. Afirmativo. tenha o F-5707 no gate 03 para o estacionamento. Objeto 5707, número 2 no setor, aguarde. Aguarde. Solo muito bom dia, o F-5898, gate 5 para o posto de estacionamento. Objeto 5898, aguarde apenas alguns instantes para o prospeccionamento. Eu tenho um Airbus da TAM que vai ingressar no pátio principal, agora via pátio 3, ok? Vai aguardar, depois nós vemos o que. O Golf-Tango Uniforme já finalizou? O Golf-Tango Uniforme reboque finalizou? Positivo, senhora. Informando o término do reboque, grato e um bom dia. Gente, bom dia. Azul 4177, decolou de Salvador 58. Controle 199, decimal 8. 198? Afirmativo. Bom dia, senhora. Bom dia. Controle, muito bom dia. 4177 da Azul, na Gael. Ok, bom dia, Azul 4177, contato radar vigilância, prossiga conforme autorizado. Ok, conforme nível 360, da El, letra BDEP. Objeto 5898, autorizado por inspecionamento no 05, chame para o táxi. Solo Salvador, 6741, acionou com 127410, Galeão. Webjet 6749, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera, pistão no zero, no ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste no zero, 12, bom voo. 1002, estado Índia Alfa, 1862, o 6749, bom trabalho. Jet 5717, após o Boeing da Web livrar o setor, coordene com a equipe de solo, autorizado para o pushback e acionamento chama para o táxi. Vai coordenar com a equipe de solo, chamará para o táxi. Web 6749, ponto de espera da 10. 6749, linha decola 10, vento 110 graus 059. A linha e decola 6749. Solo 5898 da web, tá pronto pro táxi com 82, 3 horas e 9 da Leão. 75898, táxi autorizado via Juliette, Alfa, até o ponto de espera, pista 10, no ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste no 012, bom voo. 62, Juliette, Alfa, 186, no ponto de espera, boa. Recife 288, bom dia. Paulo Salvador, web 577 para o táxi, POB 120, alterna com fins com 4 de autonomia, 4 horas de autonomia. Web 757 no 7, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera, pista no 0. Ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste no 012, bom voo. Índia Alfa até o ponto de espera da 110, 118.2, 110.2 é o ajuste, web 757. Bom dia, Rio 5973, ação de identificação, desce para 2.000 pés, 1.012, chegada a Mari, Rio 5973. Identificou, descendo para 2.000 na Mari, 1.012, 5973. Controle, bom dia, web 6759, decola na Dael, perfil passa 2.000 no momento. Bom dia, web 6749, contato radar vigilância, prossiga conforme autorizado, webjet 6749. 49, 7 graças. Solo 5898 da web, agora iniciando o táxi. Gente. Dois Salvador, web. Web 5717 autorizado a linha decolar 10, vento 10 grau 059. A gente decola, web Salvador, muito bom dia, web 5898, tá pronto, tá pronto, 190.